Hey, top, top. Tem que ter pra trocar. Remix. Nos beats, Tico Pro, Refúgio Criativo. Então vai. Sou paulistano convivendo em meio à diversidade. E o lema por aqui sempre vai ser liberdade, união, paz e alívio para os irmãos. Sem deixar que o medo alcance meu coração. Vou jogando no boche, apostando no amanhã, mostrando coragem, sem pagar de pã. Sei tudo o que acontece aqui, inveja e falsidade, não vou me sucumbir. Quero o quanto puder ganhar, com muita fé e paciência, sei que vou conquistar. Senhor, ilumina meu caminho, não me deixe errar. Me dê mais inspiração, nunca me deixe parar. Conto dias e horas, o que me aguarda no futuro? Depende só de mim, meus atos no fim de tudo. A cada tropeço, aprendizado adquirido. Bato de frente com quem for, não me importa o inimigo que eu lhe digo. Não penso só em treta, penso no amor, na saúde, na doença. Não quero brigar, mas se for pra brigar, preparado eu vou estar. Mas tem que ter pra trocar, se for desafiar, então preste atenção. Meu mic é arma e minha rima é munição. Louca evolução, lá do sul na contenção. Incline seus ouvidos e escuta esse refrão. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Sou top, a fúria, zona sul é o meu lar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Represento os meus manos, não importa o lugar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Pedreira tem conceito, então vamos respeitar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Tem que ter, tem que ter. Se liga aí, sou rapper, né? Não, fico dando ideia pra Zé Mané. Quer se meter na minha vida, cê vai ver qual é que é. Assim seu José me ensinou a ser um homem honrado e respeitar quem me criou. Me ajudou, pro mundo me preparou. Na leitura do passado descobri uma verdade. O amor te faz feliz e às vezes te faz covarde. Hey, ânimo cara, queira se situar. Seja mais agressivo pra ninguém se aproveitar. O moleque na escola, tirado até umas horas. Briga, bate, apanha. Perde, mas não chora. Cai, levanta, amanhã tá de volta. Bocudo, marrudo, mas corre pelo certo. Mau clima no mundo, contudo eu não me acelero. Sei o que fazer se o castelo desabar. Eles querem minha pele, mas ninguém vai me tocar. Lá vem as injustiças que me deixa bolado, mas não fica abalado. Vários manos do meu lado, por isso terei bom desempenho. Claro e decidido, aqui me mantenho. Aliado aos loucos, sem nunca vacilar. Já conheço o sofrimento, vi o que é tormento. Estou pronto, pronto mesmo, então queira me escutar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Sou top, a fúria, zona sul é o meu lar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Represento os meus manos, não importa o lugar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Pedreira tem conceito, então vamos respeitar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Tem que ter, tem que ter. Sou a fúria da pedreira e deixo desumilde, recalcado, ferido. Denuncio abusos em todo canto que visito. Nos lugares que piso, demonstro respeito. As doutrinas do rap, carrego no peito. Represento o moleque da vila que valoriza a família. E no teste não desliza de maneira criativa. Exponho os sentimentos de forma inteligente e abasteço pensamentos. Com a arte guerreira que exerço todo o tempo, fico atento. Com pobres de espírito, fracos interesseiros que querem me ver no lixo, sugar minha força, atrasar a caminhada. Não vou nessas ideias, posição tá firmada. Vou viver a vida, desfrutar o que é bom. Pelo Diogo e pela Sandra, sigo com esse som. Por eles não arrego, todo dia correria em ilusões, não me apego. Tem esses aí, querendo desanimar, ferrar alguma vida e depois debochar. Joga piadinha, sorrisinho, subestima. Deixa acontecer, vou levando minha vida. Enquanto uns aí, só a me encarar nos bandidos. Bandinhos e rodinhas querendo vir embaçar. Se acha que tá fácil, tem que ter, tem que ter, tem que ter o quê? Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Sou top, a fúria, zona sul é o meu lar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Represento os meus manos, não importa o lugar. Tem que ter pra trocar, tem que ter pra trocar. Pedreira tem conceito, então vamos respeitar. Tem que ter pra trocar, tem